seguir dá rosas brancas e dá outra sem que nada. E dá rosas amarelas que são rosas de primeira. O amor é um filho de mar, tenho lá de pintar aquela linda continuamos com Toy Rosa Negra. Sei o teu nome e chamo-te a sorrir. Rosa Negra, meu sinal, minha deusa sensual. Rosa Negra, tu serás meu palácio, o meu lado escondido, meu mistério. Jogo proibido mesmo a sério. Cheiro está na minha roupa, marcas do amor em minha pele. Foi tão perfumada e bela e escondida no olhar. Nunca deixarei de te chamar. Rosa negra, meu sinal, minha deusa sensual. Rosa negra, tu serás então com José Amaro. Oh cara linda, ai que ricas caras lindas que há aí pelo mundo fora. Então vamos ouvir. Calma, braço, vem ser. acaso, aceita um beijinho, não digas que não. Hoje há festa na aldeia, cá tudo canta, o arraial está bom demais. Grita, dança e balança, ninguém se cansa e toda a gente pede mais. Tenho uma morena presa nos meus braços, uma loirinha louca para entrar. Hoje na aldeia sou cowboy, atiro laço, e é nesse abraço que eu quero ficar. Hoje na aldeia sou cowboy, atiro laço, juntinhos vamos ficar. Oh Carolina, dá-me cá um abraço bem cedo, um compasso do meu coração. Linda menina, nem tem meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Linda menina, nem tem meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Solta-te, liberta-te, não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar. Acordar. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite. Se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade, por isso vem, sabe bem, se liguei o que a gente tem a fluir, vai sentir o calor no corpo a subir. E esta noite vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite. Oh, oh, oh. Vou

Ora, então, como hoje é sexta-feira, é dia de peixinho, não é? Que muita gente come peixe. Então vamos ficar com o Saúl, o bacalhau quer alho. Então, vamos à escuta. E continuamos com Tony Carreira, diz ele, deixa-me em paz. outra hora não voltará. Não quero estar nem mais uma hora a viver assim. Vou procurar a minha metade, vou procurar. Tens que me dar, dar a liberdade que eu te dou a ti. Deixa-me em paz, que eu já não te pertenço. Deixa-me em paz, não é em ti que eu penso. Deixa-me em paz, achar que eu procuro. E juro que nunca mais tu vais saber de mim. Deixa-me em paz, que eu já não te pertenço. Ora, e continuamos com Rita Guerras. Rita Guerras e Beto brincando com o fogo. Vem do fim da noite sem avisar. Dança no silêncio, no teu olhar. A chamar por mim. A chamar por mim. Chega com a brisa que vem do mar. Nem de mal que fez ou que vai fazer. brincadeira. Espatei três beijos na velha, porque essa era a primeira. Bienvenue dans nos programmes. Ora, 9 horas e 55 minutos, e então vamos começar com a nossa dedicatória. Temos aqui uma primeira dedicatória que é da parte da Ser Esperança para todos os doentes do mundo, e não esquecendo o Ser Armando, que lhe deseja um ótimo dia e muita coragem, com muita saúde, e não esquecendo a sua mulher também. Então vamos ouvir Mónica Sintra, O Anjo da Guarda. Afasta sempre de mim qualquer falso amor. Sei que tenho junto a mim sempre vigilante a luzinha que me guia pelo melhor caminho. Cada vez que se aproxima uma estrada errante, sei que nada me acontece porque o meu anjinho olha por mim. Segue bem de perto todos os meus passos. Marcando uma e outra vez este turno. consinto. Tu já sabes que nesta vida tu se acaba pagando, e ao fugir do destino vais chorando mais lágrimas de amor. Tu já sabes. De forma clara, que não é fácil perdoar a quem nos faz assim chorar e nos magoa no mais sagrado. Quero que sintas o que eu passei. Sou eu agora que te trato com desprezo. O teu lugar já foi aqui. Fechei a porta que te abri. Vais ficar só, eu vou-me embora. Ora, 10 horas e 2 minutos aqui na nossa Rádio Arco-Íris 96.2, e já estamos no fim da nossa primeira hora, a hora de mais um fim de semana à porta. Então estamos com Marco Paulo, Lágrimas de Amor. Ora, então eu também espero que vocês estejam aí desse lado a passar uma ótima manhã com muita, muita saúde. É o que eu desejo a todos os ouvintes da nossa rádio Arco-Íris. São 10 horas e 4 minutos e continuamos com Maria Lisboa. Cuidado, Lisboa, tenho fé em Deus. Então esta canção é dedicada para a parte de Madame Fré, para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo os animadores. Então, por minha parte, o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia. Então vamos escutar Maria Lisboa. Tenho fé em Deus. Muitas vezes eu recei chorando. Meu Deus, não me abandonas, ensina-me a sonhar. Agora, quando canto, tenho uma luz que me guia para me acompanhar. Sempre que a tristeza me invade, eu digo que o dia amanhã vai ser melhor. Assim sobrevivo, sem mágoas nem lamentos, rezando ao Senhor. Eu tenho fé em Deus, por mais que a minha vida Então, e continuamos com Marante, obrigada, mãe querida. Esta canção é dedicada para todas as mães que estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Disse hoje, sou alguém, por mim tudo fizeste para não me ver chorar. Quantas vezes me embalaste sem dormir nem descansar, noites sem claro passaste. Continuamos com Marco Paulo. Eu tenho dois amores. Eu só tenho uma, mas há quem tenha dois e muito mais, não é? Então vamos ouvir o Marco Paulo. Tenho dois amores que em nada são iguais, mas não tenho certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza. Yeah.

chamando em segredo, em segredo. E não consigo mais do que te amar em silêncio. Eu sou assim, não tem jeito. Eu sou assim, não tem jeito. E nunca sou capaz de liberar o meu medo. E vou te amando em segredo, em segredo. Ora, 10 horas e 19 minutos, então, e continuamos com a nossa dedicatória. Esta vez é da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo, não esquecendo a Madame Pinheiro Sapinheiro e a sua filha Elizabeth, e não esquecendo também todos os animadores da Rádio Arco-Íris. Então, da minha parte, o meu muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. Ora, e vamos ouvir então o Leonardo, A Lágrima. Pois hoje o dia está cheio, cheio, sempre o telefone a tocar, e a gente, eu não dou vazão aqui às pessoas que telefonam. Irmão, muito, muito obrigado de já. Eu agradeço a toda a gente que me telefona e que tenha um ótimo dia. Demais. O céu pra mim não tem. Ora, então, e continuamos com Leonardo, Ninguém Vai Tirar Você de Mim. E esta canção é pedida do Ser Monteiro para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo todo o auditório da Rádio Arco-Íris. Então, eu desejo um ótimo dia e vamos ouvir o Leonardo, Ninguém Vai Tirar Você de Mim. Se eu tenho você comigo, você faço tudo, pode crer no que eu digo. Sou feliz e nada mais interessa. Não vou ser triste e nem chorar por mais ninguém. Esqueço tudo até de mim. Quando estou perto de você, eu fico triste só de pensar em te perder. O nosso amor é puro, espero nunca acabar. Por isso, meu bem, até juro. Sozinho sem te ver, eu fico triste só de pensar em te perder. E nem chorar por mais ninguém. Esqueço tudo até de mim. Quando estou perto de você, eu fico triste só de pensar em te perder. Sozinho sem te ver, eu fico triste só de pensar em te perder. Week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Eu, o último dos teus grandes amores. Eu, um louco por te dar o meu coração. Recebe as mulheres, não digas não. Pôs água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. E se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Pôs água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar

10:35, então estamos à escuta de Jorge Ferreira e isto é pedido de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho e não esquecendo Eduardo Teixeira e todo o auditório da Rádio Arco-Íris. O meu muito obrigado e bom dia. Então bom dia para todos. Aceitar minha entidade. Regalias não as vi, ânsias vi foi raridade. 10h40 minutos. Ora, então estamos à escuta do Maronte ou Transmontana. Então esta canção é dedicada ao meu amigo César, César Henrique, que está anda de muletas, não pode sair de casa, que ele foi operado. Então eu desejo-te um bom dia e que esteja tudo de bom e boa continuação. E acho que não esquecerei. Olá, olá, olha a Transmontana. Olá, olá, mulher minha paixão. Olá, olá, linda Transmontana. Eu te quero, mas você não sente. Tão distante, tão

Ora, pois então, são 11 horas e 2 minutos e seu weekend. Estamos no fim de semana. Estamos na sexta-feira, 18 de setembro de 2020. E então estamos a uma hora do fim de semana à porta. Ora, então eu tenho aqui uma dedicatória e vamos continuar com a nossa música. E tenho aqui uma dedicatória que é da parte da família Nunes da Chapelle. E então que ele dedica uma canção ao César Henrique e à sua esposa Teresa, e diz eles então que preparem lá uma garrafinha que eles vão para beber o aperitivo, mas com atenção, beber com moderação. Então vamos ouvir uma cançãozinha alegre que tem por título O Malhão Malhão Linda de Sousa. Obrigado.

eleva pelos ares, toma conta da cidade. E felicidade. Ora, então estamos à escuta de Roberto Carlos, Tudo Para Quando a Gente Faz Amor, que foi pedido da Fátima para José Queiroz, e não esquecendo todos os animadores e todas as pessoas que o conhecem. Então, por minha parte, eu desejo um ótimo dia. Silenciam-se as buzinas, os casais fecham cortinas e o mar se faz mais calmo. Sur Arc-en-Ciel. Ora, e continuamos com Fernando Santana, Amo-te. 11:18 e estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Então estou na presença de Lourenço, que está aqui das 9 até ao meio-dia, com muita, muita música, com o programa O Fim de Semana à Porta. Fazer-te um poema, ou mesmo uma cena como... Então espero que vocês estejam aí desse lado a passar uma ótima manhã de sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Pois faz hoje 2 anos que eu comecei na rádio, na vossa rádio Arco-Íris. Mais do que a minha própria vida, amo-te. Não desisto de te amar, amo-te. Ouve esta voz de amor perdida, amo-te. E para sempre te de amar, amo-te. Mesmo sentindo o teu desprezo, amo-te. E sinto que foges de mim, amo-te. Por este amor eu tanto rezo, amo-te. Hei de te amar até ao fim. E por amor eu farei tudo o que sei para tentar reaver o teu olhar brilhante, que iluminava o amor, dava calor nesses momentos de fogo em que fui teu amante. E por amor nem sou eu, e tudo o que é meu já te pertence desde o dia em que te encontrei. E por amor, se quiseres, morrerei. Que a minha própria vida, amo-te. E não desisto de te amar, amo-te. Ouve esta voz de amor perdida, amo-te. E para sempre te hei de amar. E por amor eu farei tudo o que sei chão. No teu corpo eu quero para sempre balançar. Dança, dança com este som e rebola, vais ver que é bom. É contigo que eu quero sempre me colar. C'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Ora, 11 horas e 25 minutos. E estamos apenas de meia hora para o final da nossa emissão, o fim de semana à porta. Ora, então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Tutte le femme sono belle. Esta canção é dedicada a todas as mulheres que tiveram a ouvir o meu programa esta manhã. Então, vamos passar. Todas as mulheres são belas. Em português, todas as mulheres são bonitas. Então, vamos escutar Frank Michaeli. Les femmes ont un sourire qui parle au cœur. Até vocês se tiver um parzinho aí em casa, se quiserem dançar, podem dançar. Fazer um pezinho de dança, porque este ano não houve bailes, não houve festa, não houve nada, mas a gente em casa pode dar um pezinho de dança. Então vamos a isso, com esta linda, linda música. Car la beauté de l'âme reste cachée. Cœur ont une rose, dentelle ou en blue jean, tout simplement. Qu'elle soit brune, blonde, rousse, ou bien qu'elles aient des cheveux blancs, mon cœur leur chante à tout en même temps. Estamos à escuta de Tutte, Tutte le Femme e São Bela, que foi dedicada de mim mesmo para todas as mulheres que estão a ouvir o meu programa hoje de manhã. Continuamos com Tony Carreira, Tu Levaste a Minha Vida. Há muitas que querem levar a vida, mas não podem. Mas essas que podem levar, levam. Não? Então vamos à escuta da música. Estamos aqui até ao meio-dia. Quero voltar a amar, quero deixar de andar, assim tão alto. esta minha vida. Então continuamos com Eu Vou Para o Bailarico, mas a gente do Bailarico este ano está muito, muito mal. A gente não pode ir fazer o Bailarico como quer, não é? Temos este vírus aqui connosco que nunca mais nos vai deixar. Não sei quando é que isto irá acabar, mas olha, temos de ter coragem e muita fé em Deus e continuaremos com a nossa vida. Vamos andando para a frente. O momento que a gente já ouça estas musicazinhas já é muito bem. Então vamos até o Bailarico. Horas e 37 minutos e estamos à escuta do DC Henrique e Neyne. Então esta música foi dedicada do César Henrique para mim mesmo e para toda a minha família e que eu lhe desejo um ótimo dia. Então muito obrigado César e escuta bem esta emissão que é uma música fantástica. Eu já não suporto esse jogo. Já não quero morte impedida. Decida de uma vez, é prova de fogo. Quem é o melhor da sua vida? Thank you. 11 horas e 40 minutos na nossa Rádio Arco-Íris. Então, esta canção é dedicada de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas, para mim mesmo, e não esquecendo de António Lourenço e todas as pessoas que o conhecem. Então estamos a ouvir, tocou a nossa canção. E o meu triste coração ficou chorando lá no fundo do salão, por te ver com outro par, outras mãos e não as minhas te tocando. Não quis ver e fui para o bar, pedi um copo para esquecer. Embriaguei o desgosto e a amargura, pois com outra fui dançar para iludir o meu sofrer. Mas ao passar junto a ti foi uma loucura. Durou tanto ver a minha paixão a dançar nos braços junto à nossa canção. Durou tanto o amor que foi meu, deslizando noutro corpo sem ser eu. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. Alguém te foi buscar. Eu bem tentei disfarçar a minha mágoa. Embriagado de dor, arranjei outra para dançar. Mas a passar junto a ti caíram lágrimas. Durou tanto ver a minha paixão nos braços junto à nossa canção. Dura tanto ver o amor que foi meu, deslizando noutro corpo sem ser eu. A minha paixão a dançar nos braços junto à nossa canção. Dura tanto ver o amor que foi meu, deslizando noutro corpo sem ser eu. Dura tanto ver a minha nada

esperança de um dia voltar para te abraçar. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente. Ora, pois é, meus amigos, 11 horas e 57 minutos, não há tempo para mais. E é assim que eu termino mais uma vez o meu fim de semana à porta. Ora, então eu estarei aqui sexta-feira, se Deus quiser. E para vocês todos que estiveram à escuta da minha sexta-feira, 18 de setembro, à escuta da Rádio Arco-Íris, desejo-lhes um ótimo fim de dia e tudo o que é de bom. E com muita saúde, muita paz, alegria. E que eu desejo que sexta-feira continuarei a falar com as mesmas pessoas. Ora então, daqui a pouco eu vou deixar com a RTP Internacional e depois ficarão à escuta da Rádio Portuguesa para escutar algumas notícias que se passarão lá embaixo também. Pois, por minha parte, o meu muito obrigado, tenho um ótimo fim de dia e até sexta-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todo mundo e portem-se bem e façam muito, muito cuidado com esse vírus que anda aí no ar. Então, da minha parte, meu muito obrigado a todos que me telefonaram e a todos que estiveram na nossa presença da Rádio Arco-Íris. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Dessa boca quente, revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato, desejando a chuva, madrugada fria, esperando o sol. Carente, feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que fica numa poesia em forma de canção. Então, bom apetite e até sexta-feira, se Deus quiser. Bom dia, são 11 horas no continente e na Madeira, 10 nos Açores. Informação em síntese na Antena 1 com Nuno Carvalho.